Você diz que nosso som é super legal, mas também um tanto quanto radical. Eu digo a você que não adianta reclamar, pois sempre foi assim e assim será. Pra mostrar simplesmente a toda essa gente que Dr. MCs tem um estilo diferente de fazê-lo. Prestar atenção em toda nossa letra e não somente no refrão. Mas já que assim você se sente feliz, então veste na batida junto com os MCs. Dig, dig, dig, dig, doctor, doctor, doctor. Dig, dig, dig, dig, doctor, doctor, MCs. Eternamente doctor. Dig, dig, dig, dig, doctor, doctor, doctor. Dig, dig, dig, dig, doctor, doctor, MCs. Agora esqueça o refrão, preste atenção. Invade seu coração. Não é radical, mas bem original. E nós não temos nada que seja comercial. Mas se você quiser, a gente manda te trazer. Arroz, feijão é um bife a rolê. Na escola das ruas, nos formamos doutores. Guetos, esquinas, foram os nossos professores. Nós falamos a verdade, não importa o que ela cause. Seja no Brasil ou no país do Mickey Mouse. Porque Dr. MCs, esses somos nós. Versamos na batida sem alterar a nossa voz. Dr. MCs, esses somos nós. Versamos na batida sem alterar a nossa voz. Você tá embaçado ou desembaça? Sai da frente, limpa a área. Somos Dr. MCs invadindo sua praia. Sem treta, mutreta, não adianta fazer careta. Nosso som é bem pesado e vai rachar sua cabeça. Quebra todo, todo, não deixa ela de pé. White dress. Assim que é. Unidos para sempre. Até o fim.